fiz promessa para que Deus mandasse chuva para crescer a minha roça e vingar a criação. Pois veio a seca e matou meu cafezal, matou todo meu arroz, cegou todo algodão. Nessa colheita, meu carro ficou parado, minha boia da carreira quase morre sem pastar. Eu fiz promessa que o primeiro pingo d'água eu molhava a flor da santa que estava em frente ao altar. Eu esperei uma semana, um mês inteiro. A roça tava tão seca, dava pena até de ver. Olhava ao céu e cada nuvem que passava, eu da santa me lembrava, pra promessa não esquecer. Pouco tempo, a roça ficou viçosa, a criação já pastava, floresceu meu cafezal. Fui na capela e levei três pingos d'água, um foi o pingo da chuva e dois caíram do meu olhar.